E aí, Deusani, tudo bem, tchau. Ei, Deusani, como é que vai, menino? Tamo aí, velho, tamo no fogão, é? I love you tomate, I love alface, etc. etc. Love você, e sei que você também love me. E quero receber o que você prometeu, only para eu. Se não for assim. Se não for assim, Deusani, é melhor pra mim ficar Ficar longe, sem tu. você. Eita! Já pensou? I love tomate, Me I love. deixa É bom. de fora. Falou, sombra. I love you Valeu, Deusani. I love you tonight. É isso aí. Clica nesse fogão aí, rapaz. Gente boa. Valeu.